O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop à Destruição do Mundo, que, na verdade, tem suas raízes no stop à destruição da humanidade e do ser humano. Porque o que motiva a destruição do mundo é, antes de mais nada, uma atitude doentia, desconhecida do ser humano, de se autodestruir e destruir o seu semelhante. Esse problema que está na raiz de todo o ser humano e que Freud muitas vezes denominou de instinto de morte ou impulso de Thanatos, que era uma atitude quase que da natureza instintiva que o ser humano tinha de se atrair pela destruição. Isso, na verdade, melhor entendido, melhor explicado por Norberto Kepp, se trata de uma atitude que o ser humano tem, sim, contra a vida, contra a consciência. Uma atitude de inversão psíquica, que o ser humano se atrai para tudo aquilo que lhe causa mal. Ele se atrai para o mal e rejeita o bem. Fato verificado claramente nos casos de psicoses, fato perceptível nas neuroses e nas doenças orgânicas e bem disfarçado na conduta dos indivíduos que são chamados de normais. Dentro desses indivíduos chamados de normais na sociedade estão cientistas, acadêmicos, os poderosos políticos e econômicos, que na verdade são aqueles que melhor disfarçam as suas inversões e acabam fundando uma sociedade com leis também invertidas, teorias invertidas, métodos invertidos, para tratar do ser humano, ou seja, para destruir o ser humano mais rápido e a natureza. Nossos programas têm essa finalidade, mostrar o que está por trás da destruição da economia, da natureza, da saúde, das escolas, da juventude, da medicina, da odontologia, enfim, o que está por trás da destruição de todas as áreas, que é a inversão psicossocial que o ser humano realiza, fato descoberto e bem explicado pelo psicanalista Norberto Kepp. Aliás, aqui no seu livro A Consciência, que Kepp escreveu em 1977, publicado acho que em 78, mas é um livro atualíssimo, é um livro de cabeceira de toda pessoa que quer trabalhar de uma forma terapêutica, seja com seus clientes, seja com seus alunos em sala de aula. O livro A Consciência, que Kepp diz o seguinte aqui: se existe um problema humano, ele tem o nome de luta contra a consciência. Então, ser humano nenhum é inconsciente por natureza. Ele se torna alienado e inconsciente porque ele esconde a verdade, ele prefere a mentira, ele prefere a fantasia, o delírio de grandeza, os pensamentos distorcidos, a verdade, a consciência e a realidade. Então, Dr. Kepp, isso inclusive pode causar doenças físicas de forma muito séria, né? Porque é a consciência o elemento mais energético do ser humano e que alimenta as suas células, a sua saúde, através da vibração interna, que é um fenômeno que o senhor tratou muito bem no seu livro A Nova Física. Eu gostaria de falar sobre os processos de cura, né? Como, por exemplo, a medicina trabalha e o que acontece com as pessoas enfermas. Por exemplo, a medicina, provavelmente mais de 90%, ela trabalha com medicamentos. Então, a medicina vê apenas o fator assim orgânico das doenças. Então, para determinado sintoma, por exemplo, a pessoa tem muita dor de cabeça, ou tem muita cefalalgia, como fala o nome técnico, a pessoa tem enxaqueca, etc., então dá um tipo de analgésico e vai modificando até um analgésico fazer bem efeito e curar a pessoa durante aquele tempo. Mas não vai às causas, né, psicológicas. Então, a grande falha da medicina no mundo todo, principalmente com a orientação dos americanos, é de lidar com agentes externos, com os remédios dos laboratórios. Ou então a medicina também trata com internações, né? No caso das doenças mentais. Em vez de conversar com a pessoa e ver as causas psicológicas, né? Questão de raiva, de inveja, de arrogância, de preguiça, a medicina procura tratar com eletrochoque, que atinge o cérebro, então a pessoa acorda um pouco, mas depois volta novamente aquele rameirão, né? Aquela atitude de não produzir nada e de não aceitar a saúde como devia. Então usa insulinoterapia, né? Até lobotomia, né? Existem também os exercícios. Muitas pessoas, principalmente obesas, vão para os spas, né? Que é tratamento mais com as águas, com determinados exercícios. Mas até melhora no spa. Mas depois que sai, pouquíssimo tempo depois, a pessoa não consegue continuar naquele regime do spa. Então volta, que a gente fala, né? Volta vaca fria, né? Quer dizer, volta ao mesmo problema que sempre teve. Ou então o tratamento com flores, floral. Existe também até uma ideia de tratar com música, principalmente a música clássica, né? A música, assim, vamos dizer, mais profunda. Outro processo, né, que muitos cuidam assim para ter mais saúde, são os trabalhos de yoga, né, meditação. O Zen, né? Zen budismo, por exemplo, né? Mas é claro que há uma mudança razoável na pessoa, como eu falei já anteriormente, né? A música clássica, a música erudita, né? Acalma a pessoa, mas não cura, né? Quer dizer, para curar a pessoa, tem que usar mais a psicoterapia. Então, lá em Viena, tinha um professor lá, Hans Hof, que era considerado o maior neuropsiquiatra do mundo. E toda pessoa que era internada, seja o motivo que for, pessoa muito raivosa, pessoa assim, que se queixava demais na vida, ou que tentava até se matar. Então, toda pessoa, depois que fazia um tratamento lá de internação, não tinha alta enquanto não entrasse no processo de psicoterapia. E veja, isso em Viena, há quantos anos? Eles já faziam isso há meio século atrás. Ou então, a psicoterapia agora, a gente pode dizer que tem vários processos, né? Que tem um processo superficial de aconselhamento, que geralmente os psicólogos usam, tentar convencer a pessoa de que o caminho que ela está seguindo é um caminho errado, que ela deveria seguir um outro caminho, como se fosse uma pedagogia, uma orientação pedagógica. Isso também funciona, mas num prazo muito pequeno. E a orientação, né, que geralmente dão, né, e que até funciona melhor dos religiosos, né, que tentam chegar mais a uma origem, vamos dizer, transcendente, né, da vida psíquica. Agora, a psicanálise do Freud, ele fez essa descoberta incrível, né, que a pessoa era dirigida mais por questões assim inconscientizadas. A gente fala questões que a pessoa esconde. Então, tudo aquilo que a pessoa acha que é indigno mostrar, que aquilo não é bom mostrar, tudo aquilo que a pessoa não faz assim uma conscientização, é isso que domina a pessoa. Então, é isso que traz, vamos dizer, a doença. Mas só que, com o tempo, a psicanálise foi achando, principalmente através do Jung, Carl Gustav Jung, que teria uma entidade inconsciente que transmitiria de pais para filho, né? Os pais, os avós, os bisavós, ou então a estrutura da sociedade. E isso é que levaria ao inconsciente coletivo ruim e que causaria os problemas psicológicos. Então, a gente sabe que não é bem assim. Depois tem o Viktor Frankl, que eu, aliás, trabalhei junto à clínica dele lá em Viena, na Marienengasse, né, a rua que tinha a clínica, e atendendo, né, através da psicoterapia. E o Viktor Frankl, ele não tinha conhecimento do inconsciente. Então, esse era um problema muito grande dessa chamada escola existencial, que não chega à raiz do problema. De maneira que a questão da psicoterapia teve um enorme problema porque não chegavam à causa psíquica dos problemas. Depois veio, né, a questão das bactérias, né, que o Pasteur usou muito, e tudo viriam de bactérias, né? O resfriado, a gripe, até mesmo o câncer, né? E não quer admitir que a pessoa com muita raiva, ela acaba tendo uma doença mais grave, principalmente os tumores, né? O problema cancerígeno, né? O câncer em qualquer parte do organismo. E nunca a ciência lidou como nós lidamos com as emoções, que é a causa fundamental de todos os problemas do ser humano, são as emoções. Então, aí a gente se aproxima muito dessa questão espiritual, né? Lembrando, por exemplo, não só a inveja que o Freud abordou, mas, e acima ainda da inveja, a arrogância, né? A soberba, o orgulho, né? Do indivíduo que acha que ele sabe tudo, então não ouve ninguém. Ele vai no analista, então ele não ouve o que o analista fala. Ele quer dizer que ele sabe mais até que o analista. Então não adianta ir no analista se ele não acredita no analista, ou então na psicoterapia de grupo, né? Ou que falam para ele. De maneira que, por exemplo, mesmo na depressão, na paranoia, existe uma dificuldade da sinapse. Então, se o indivíduo tem muita depressão, e pode ser endógena ou exógena, se a pessoa tem muita depressão, ela não faz a ligação das vibrações internas em todo o organismo. Então, as sinapses não funcionam, né? Quer dizer, aquele mecanismo interno de energia para, vai parando, e a pessoa vai morrendo paralisada, né? Meio catatônica. Então, a depressão é um perigo muito grande que vem da soberba e da inveja e da ira também. De maneira que toda enfermidade existe, vamos dizer assim, por um impedimento da existência da energia essencial, que é essa energia que vem do exterior e que vem diretamente do Criador, né? Do ser divino, e que não vem pelo movimento. Não adianta fazer jogging na rua, correr feito um doido, ou ou então o spas, né? Ou então esses exercícios, né? A esteira, tudo isso, se não existe um correspondente assim sentimental, se não existe uma consciência de que o pior de tudo são esses sentimentos ruins. Aí a gente lembra, né, a questão religiosa, né, os pecados capitais, né, quais são, né, que criam todas as doenças no ser humano. É a soberba, pior de todos, a inveja, é a ira, né, e depois a questão da avareza, né, isso é terrível, né, questão da avareza, questão da gula, e o que mais, gente? Preguiça. A preguiça, e, Marcinha, a preguiça é o grande problema dos povos tropicais, né, os povos que vivem num calor muito grande, como o norte do Brasil, que vivem na região tropical quente, tem mais dificuldade em trabalhar e vão se entregando. E o que mais tem? Preguiça, avareza, gula, luxúria, ira. Ah, inveja. Luxúria também, né? Luxúria. Pessoa que só quer o prazer. Agora, eu gostaria de ver quem quer falar. O César quer falar alguma coisa sobre a energia essencial, a necessidade de entender a vibração? É, então, toda a física ela foi desenvolvida a partir do movimento externo. E esse é o grande engano da física, o grande, né? Engano, inclusive então, do Einstein, né? Do Einstein, que também se baseou no Newton, que começou isso praticamente, o Newton, né, com as leis então, da dinâmica. Então, o Newton, né, na Inglaterra, ele causou um grande mal para a humanidade. Com certeza. Por quê? Porque toda a formulação da física, ela vê a energia como vindo de uma matéria em movimento. E ela não chega a contemplar a existência da energia essencial, que o senhor coloca no livro da Nova Física, que é uma energia de ordem imaterial que mantém a matéria no tempo e no espaço. Então, antes de haver um movimento externo, existe um movimento interno, que é o movimento da própria energia que constitui a matéria. E que faz até o externo, né? Isso, o movimento externo é consequência desse movimento interno. E se o interno é doentio, é ruim, é entrópico, então cria os problemas e faz a pessoa morrer mais cedo do que pensava. Exatamente, Dr. Kepp. Então nós chegamos à conclusão que a morte por envelhecimento é uma doença, né? Uma doença, uma de falha. Paralisação, né? É. Da energética interna. E o Roberto quer falar alguma coisa? O Roberto é outro físico que está fazendo o motor magnético, né? Junto com o César e o Alexandre, para substituir os motores a gasolina, a carvão, a eletricidade, né? O que é que o senhor tem a falar? É, então, também sobre essa questão, a gente tem que ver que a energia essencial atinge diretamente o DNA das células. Porque geralmente eles acham que o DNA é apenas um equilíbrio de açúcares, mas na verdade, essa energia essencial é que faz com que o núcleo da célula funcione e produza todos os elementos necessários para ela funcionar. Então, qualquer distúrbio devido à patologia acaba influenciando esse funcionamento das células, causando as doenças, né? É, o Roberto mostrou bem o que o César falou, que a vibração interna é que, vamos dizer, alimenta a energia essencial, o DNA, né? E se não houver essa alimentação por qualquer problema, assim, de raiva, inveja, arrogância, então a pessoa perece mais cedo. A Marcinha queria falar alguma coisa dos dentes? Olha, eu queria falar assim também, posso falar dessa questão também energética na cárie dentária, porque a odontologia tem um erro fundamental de achar que são bactérias que causam cáries. E são as emoções negativas que desequilibram toda a vibração interna do dente. E depois é que as bactérias vão lá e invadem. Mas primeiro tem essa quebra energética, Dr. Kepp. Mas você sabe, Marcinha, que falam que bactéria não existe. Existe vírus, né, que vem da emoção descontrolada. Mas bactéria, como Pasteur apregou, não existe. Aquele doutor Giraldo sempre falava aqui para nós. Ele está agora na universidade lá na Colômbia, levando o nosso trabalho e desenvolvendo lá. E ele mostra que outros autores provaram que nenhuma doença tem bactéria que provoca. Tá. Mas vírus sim, né? Que é uma, um descontrole emocional. É. Agora, vamos ver por que não que tudo isso, toda... A gente fala o besterol, né? Toda essa bobagem, esse erro científico existe no mundo que vem dos poderosos. O que acha, Ortiz? O senhor aceita bem os poderosos? Eu acho que poderoso é a causa da doença social, né, doutor? O poderoso doente, né? O poderoso doente, lá aqueles poderosos banqueiros, especuladores. E eu preparei um trabalho de conclusão do curso de gestão em psicossociopatologia, curso de pós-graduação, que fala sobre as patologias que o senhor descreveu, que o senhor descobriu, como se aplicam à mídia. Eu vou dar um exemplo aqui da censura. Isso. Então, a censura, que o senhor fala, que é o problema central do ser humano, censurar o que ele sabe, é esconder a realidade. Então, nesse aspecto, por exemplo, a mídia esconde praticamente toda a realidade, e, principalmente se ela é benéfica, por causa da inversão dos meios de comunicação. E, às vezes, ela afirma uma mentira, não é às vezes... Eu tenho um exemplo? Tenho. Nós temos o caso emblemático, né, da escola base, que é inclusive estudado nas faculdades de jornalismo, né, como um exemplo do que não deve ser feito, quando o proprietário da escola e funcionários foram acusados injustamente de estarem praticando pedofilia contra os alunos. Isso. A denúncia mentirosa foi repercutida no país com sensacionalismo pela mídia. A escola foi pichada pelo povo revoltado. O estabelecimento de ensino fechou. E só agora, 18 anos depois, ficou esclarecido. Vamos mudar um pouquinho de assunto. E a questão das baladas? O senhor acha que as baladas são úteis para os jovens ficarem pulando como macaco? Essas baladas, doutor Kepp, os jovens estão usando drogas, antidepressivos, depois excitantes, misturado com álcool e tudo. E depois, quando eles saem das baladas, eles ainda vão dirigir e estão havendo casos... Matando os outros, né? Matando os outros e se matando. É terrível essa questão de balada. Vamos ver a Selma. Selma, você já frequentou balada? Na nossa época não tinha tantas, doutor Kepp. Eu não era muito fã de baladas, não. Mas um pouco, né? Todo jovem vai, né? Chamam você de bicho grilo, né? Por quê? Eu gostava mais das coisas da natureza, e esses eram conhecidos como os bicho-grilo na época. Mas então, o senhor falava outro dia, né, dessa questão da sociedade estar 99% no mal, né, um quadro que o senhor apresentou, como o ser humano também, né? Então, a ponto, né, que aqueles escoteiros, eles têm umas normas assim de comportamento que precisa fazer duas ou três ações boas no mesmo dia, né? Ao absurdo que nós chegamos, tem que ser uma norma, né? Agora tem que fazer duas ou três ações más. Parece que a regra é invertida, então, justamente, né? Porque o ser humano é invertido, ele tem esse apego pelo mal. Então, ele acha que a vida honesta, verdadeira, é desinteressante, é sem graça, né? E o indivíduo de valor é aquele que pisa, né? O poderoso, a grande inversão da sociedade. Agora, tem aqui um canadense. O senhor frequentava balada lá no Canadá? De vez em quando, Dr. Kevin, quando eu era jovem. Agora não, não mais. Eu tenho uma aluna na escola que está mostrando muito bem essa questão que você está falando sobre a falta de energia ou censura de energia. Eu dei um exercício para ela de fazer, e ela está ficando nesse exercício com muita frustração, muito cobrando dela muito. Então eu disse, por que isso? Você pensa que você precisa ser perfeito, você não pode ver qualquer erro. Então entra essa questão que ela pensou que de fazer erros é um erro. Então ela não quer contato nenhum com qualquer problema. E nesse está atrapalhando no ensino dela. Então foi muito interessante. É importante usar aquele ditado, né? Ame ver seus erros e resolva os problemas maiores da vida. É, exatamente. E o nosso finlandês aqui, o Marco Lira, o senhor teria alguma coisa que falar? Eu pensei sobre essas baladas, que pessoas saem da balada bêbados, e outros que vão junto no mesmo carro, onde quem dirige está bêbado, também tem essa mesma sintonia ou ressonância, porque pessoas normalmente censuram essa consciência da destrutividade. Então, a pessoa não vê que ela também tem atitude suicida. A Europa mandou para nós aquele exemplo terrível, né? A vida produtiva do ócio, né? Então, eu gostaria agora de dar aos nossos ouvintes as dicas de como vocês poderão ser assessorados por profissionais que aplicam a trilogia analítica, desde o atendimento em psicanálise individual e de grupo, medicina psicossomática, odontologia psicossomática, advocacia, aulas de idiomas, imersões no Grande Hotel Trilogia, uma série grande de trabalhos. www.stop.org.br www.stop.org.br e o nosso telefone é 30 32 36 16 30 32 36.